Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Começa agora o programa Visão Espírita. Transmitido ao vivo pela União Rádio Web. Patrocinado pela USE, União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste. Fique agora na companhia de Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, caminhando para 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Agora exclusivamente na União Rádio Web aqui de Piracicaba, num novo ciclo, trazendo a vocês sempre as informações, estudos, discussões sobre a doutrina espírita, uma doutrina complexa, mas com grandes condições de ser divulgada pelo mundo inteiro através da rádio. Muito bem, meus amigos, esse programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. E como sempre trazemos uma pergunta, uma resposta do livro O Consolador, de Chico Xavier, utilizando o escrito pelo Espírito de Emmanuel. E hoje trouxemos a questão 362, que está inserida num capítulo chamado Prosélitos, em que se pergunta a Emmanuel: poderemos receber um novo ensino sobre os deveres que competem aos espíritas? E Emmanuel, utilizando a mediunidade de Chico Xavier, escreve: não devemos especificar os deveres do espírita cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo, que todo discípulo deve tomar como roteiro da sua vida. Que o espírita, nas suas atividades comuns, dispense o máximo de indulgência para com os seus semelhantes, sem nenhuma para consigo mesmo, porque antes de cogitar da iluminação dos outros, deverá buscar a iluminação de si mesmo no cumprimento de suas obrigações. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 14 de outubro de 2018, uma linda manhã no bairro dos Alemães, aqui em Piracicaba, prontos, um clima muito agradável para começar esse programa, sempre muito agradável a todos nós. Na técnica ali nos ajudando, o André Sanson, sempre com sua competência, sua simpatia. E aqui, quaisquer dúvidas e sugestões, temos uma página no Facebook que você pode acessar. O Alan já está online. Qualquer dúvida, pergunta, questionamento, colocação, faça, que a gente, na medida do possível, vai retribuir, vai tentar entrar em contato com você. E como exercício de reflexão, sempre estamos trazendo textos que tentamos, às vezes, linkar um com o outro, às vezes não dá tão certo, mas na maioria das vezes a gente consegue fazer alguma coisa. Então trouxemos esse capítulo do livro O Consolador, que fala sobre a indulgência que devemos ter uns com os outros e conosco mesmo, se possível, não tenha tanta indulgência assim, é mais com o próximo, porque temos que reconhecer que a necessidade maior está em nós. Esse é um dos princípios básicos da evolução, da humildade. E dentro desse pensamento, trouxe a vocês esse capítulo do livro Emmanuel, em que o Emmanuel nos fala o propósito dos espíritos. E assim ele escreve: O nosso propósito, na atualidade, é cooperar convosco pela obtenção da paz e da concórdia no seio da coletividade humana. Agora, filhos, já não são mais os homens os donos do trabalho, os senhores absolutos da tarefa, tomando por seus companheiros os de boa vontade que se acham aí no planeta, buscando o aprimoramento anímico e psíquico onde aí se encontrem, são os gênios do espaço que, sob a égide do Divino Mestre, vêm proclamar, por entre as sociedades terrenas, as consoladoras verdades, as grandiosas verdades. Já agora, não mais se poderá abafar o ensinamento no silêncio escuro dos calabouços, porquanto uma nova concepção do direito e da liberdade felicita as criaturas. É em razão disso que os túmulos falam, que os mortos voltam da sombra e do amontoado das cinzas para dizer-vos que a vida é o eterno presente e que a imortalidade dentro dos institutos da justiça incorruptível que nos observa e julga é um fato incontestável. Conclamando os homens, nossos irmãos, trazemos a todos o fruto abençoado de nossas penosas experiências, asseverando a cada um que o problema da paz e da felicidade está solucionado no Estatuto Divino. Todas as nossas atividades objetivam a revivescência do cristianismo na Terra, de modo que um templo se levante em cada lar e um hostiário em cada coração. Auxiliai-nos, trazendo-nos o concurso da vossa boa vontade, do vosso querer. Ajudai-nos em nossos propósitos benditos de reedificação do templo de Jesus, de cujos altares os maus sacerdotes se descuidaram, levados pelos cantos de sereia da vaidade e dos interesses do mundo. Que o Mestre abençoe a cada um de vós, fortalecendo-vos a fé, para que possamos, com Ele, com a sua proteção e a sua misericórdia, vencer na luta em que nos achamos empenhados. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu posso dizer muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com imensa alegria que nós, novamente, estamos participando aqui do programa Visão Espírita. Texto lindíssimo, Geraldo. Benevolência e vontade. Olha que texto maravilhoso. E Emmanuel nos falando da nossa preparação anímica, né? E realmente esse tem que ser o cuidado. Nós sabemos a sintonia, nós conhecemos todos os mecanismos da sintonia. Agora, tem uma coisa que ninguém vai fazer por nós. É o esforço para nos sintonizarmos. Esse é um trabalho nosso. Não existe milagre. Existe um esforço, existe uma consciência que tem que caminhar nessa direção. E não tem outra forma de ser. Nós temos que ser benevolentes e temos que ter uma vontade férrea de servir ao alto, de estar em sintonia com o alto. E se nós nos compenetrarmos disso, aliás, ele menciona aí a respeito dos sacerdotes, né? Que eram os responsáveis por essa tarefa, e o irmão, aquele livro Memórias do Padre Germano, ele fala uma verdade que é fantástica. Ele diz assim: onde falta a inspiração, nada como um bom ritual. E esse foi o erro da Igreja. A Igreja, em vez de aprimorar cada vez mais a sua inspiração, que realmente isso aí nos obriga a um esforço tremendo no sentido de manter a sintonia. E ela optou pelo ritual, uma forma mais fácil, uma forma onde nós mecanizássemos a tarefa e aí poderíamos repetir quantas vezes quisermos em função do aumento da quantidade, né? Então, que nós, no Espiritismo, não incorramos no mesmo erro. Porque isso é uma tendência humana. E essa questão dos prosélitos que ele levantou, nós não devemos ter essa preocupação. Kardec fala de uma forma muito clara. Nós não queremos que as pessoas aceitem ou abracem o Espiritismo. Nós queremos que as pessoas compreendam o Espiritismo. Porque é exemplo que o Alan nos colocou agora, há pouquinho tempo, a pessoa quando compreende o Espiritismo, ela se entrega. Ela se entrega e se entrega de coração, né? Eu queria até pedir para o Alan que ele contasse o exemplo que ele vivenciou esse finalzinho de semana, que é para todo mundo sentir que bênção é a gente fazer esse programa. Aliás, essa semana foi de estímulo para nós, porque o Wilson nos encaminhou uma mensagem que veio através da União Rádio Web. Então, o rapaz dizia assim: vocês são os abençoados. Olha que maravilha, né? Se nada nos motivasse, isso aí é uma panela de água quente nos empurrando para frente. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, André. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. E eu vou dar um bom dia especial a um amigo ouvinte do nosso programa, que foi apresentado pelo nosso outro amigo Jefferson, que está lá nos Estados Unidos, o Carlos Mendes. Ele é um fotógrafo. Carlos, não esqueci, assim que as cadeiras estiverem aqui, você vem participar com a gente um domingo do nosso programa. Foi uma alegria encontrar com ele e ele me reconheceu pela minha voz. Ele falou: eu escuto você. Não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez. Eu escuto vocês no domingo e eu tenho uma alegria muito grande em sintonizar e acompanhar o programa no domingo. E saiba que o prazer é nosso, Carlos. Realmente, hoje nós podemos ter um pouco mais de controle em quem está nos ouvindo por conta do recurso da internet, que a gente não tinha antes. A gente não sabia quantas pessoas estavam nos ouvindo, né? Então hoje, por exemplo, nós estamos agora com 22 pessoas nos ouvindo. Parece pouco, mas não é pouco. Se você que está nos ouvindo convidar um amigo a ouvir também, apresentar o aplicativo. No próprio aplicativo, tem um símbolozinho de três risquinhos lá na direita em cima, que você pode clicar e convidar os seus amigos. Então, convida os amigos a tá conosco nessa corrente aqui, né? O Luiz Schein aqui está também já nos mandando um bom dia aqui de Limeira, que está lá nos ouvindo. Então, assim, essa conexão é muito gostosa, porque senão, tudo bem que a gente, nós quatro aqui, podemos ficar falando entre nós por muitas horas, mas a gente está aqui com o propósito de divulgar essa doutrina, né? E comentando aqui o que você falou, meu amigo Geraldo, a indulgência. A indulgência é quando a gente consegue perdoar ao outro, né? Quando eu sou indulgente, eu perdoo o outro nas faltas. Essa era a pergunta que eu ia fazer a você. O que é a indulgência? É o perdão das faltas alheias. Porque ele fala para a gente se preocupar em desenvolver o perdão com a falta alheia. E ele, é até engraçado, ele fala assim: não tem indulgência com você. Sim. Sabe por que não? É para você exigir de você que você não erre mais. Exatamente. Então não é que você não tenha que se perdoar. Claro que tem. A gente vai falhar. Mas, quando você passar a não ter mais indulgência com você mesmo, é porque você não está errando mais. Então, o propósito de não ter com a gente é essa. Mas que a gente consiga perdoar ao próximo de todas as maneiras. E linkando um texto no outro, que a gente gosta de fazer essa brincadeira aí, né? Veja só. O propósito principal da encarnação dos espíritos é a evolução do próprio espírito. Nós vamos ver lá, no Voltei, lá, Frederico Figner, que fez um monte de trabalho pela Federação Espírita Brasileira, chega no plano espiritual, Bezerra de Menezes fala para ele: pena que você perdeu a encarnação. Ele fala: mas eu fundei o parque gráfico da FEB. eu ajudei a criar centros, como eu perdi? Falou, não, por ter feito tudo isso que nós estamos aqui conseguindo te receber. Mas para a evolução do seu espírito, você não fez nada. Você saiu daqui e voltou do mesmo jeito. E olha, Alain, no primeiro capítulo, Por que Desdenhais? Há uma frase assim, há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios. E no capítulo dos prosélitos, ele pede a indulgência. Então, é uma relação entre esse capítulo e esse no sentido de... Mas esse nós não lemos ainda, por causa de pau. Então nós leremos. É, o Geraldo ele já está antecipando o link com tá Vinha de Luz. Fala do seu cara de pau. Então, que a gente consiga realmente ser indulgente, e conosco não, mas no sentido de esforçar ao máximo na própria evolução. E olha que interessante, todos nós, Luiz e Alain, depois eu vou fazer a pergunta para você também, Luiz. O Emmanuel fala assim, não devemos especificar os deveres do espírita cristão, porque palavra alguma poderá superar a exemplificação do Cristo. Quer dizer, você vê que o Emmanuel, ele não quer perder o foco. O mais importante é o exemplo, é a atitude. Agora, ele não vai ficar descrevendo, você deve fazer isso. Depois você decora e fica lá no mecânico. É o que você falou. E aí, Luiz, eu queria perguntar a você, nesse texto em que ele fala o propósito dos espíritos, no texto ele fala duas vezes a boa vontade. O que você tem a dizer, a nos ensinar sobre a boa vontade? Olha, veja, a benevolência, eu diria que é a base de qualquer coisa. O benevolente, ele tem boa vontade para com tudo o que precisar ser feito. Você sem boa vontade, Geraldo, você vai ser útil a muito pouca coisa. Vai dar dois passos. Vai dar dois passos, entende? Você encontrar, você trabalhar com uma pessoa de má vontade, porque se você não tem boa vontade, você é um cara com má vontade, né? Então, você trabalhar com uma pessoa de má vontade não pode ter coisa pior. A única benefício que tem vai te tornar muito paciente, porque você vai ter que ser muito indulgente para aguentar uma pessoa com má vontade. E isso realmente é uma trava no nosso caminho, né? E, infelizmente, existe bastante gente. Muito bem, meus amigos, sempre lembrando que o programa Visão Espírita defende o estudo da doutrina nos centros espíritas. Você que nos ouve, procure ler as obras básicas de Kardec, questionar, perguntar ao seu dirigente, ao seu diretor doutrinário, e fazer grupos de questionamento, estudo e pesquisa da doutrina espírita. Nesse momento, peço ao André que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dolido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Thank you. com essa linda prece na voz da Terezinha Oliveira, estamos preparados para começar o nosso programa agora com o primeiro bloco do nosso estudo, que é o estudo do livro Vinha de Luz. E o Alan vai fazer a leitura e vamos iniciar os comentários. Hoje a lição é a número 154, com o título Por que desdenhas? E começa com a situação de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 21. Examinai tudo, retende o bem. Emmanuel comenta: o cristão não deve perder o bom ânimo, por mais inquietantes se apresentem as perplexidades do caminho. Não somente no que diz respeito à dor, mas também no que se reporta a costumes, acontecimentos, mudanças, perturbações. Há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios, sem se precatarem contra as próprias faltas. Assinalam casas suspeitas, fogem ao movimento social, malsinam fatos ou reprovam pessoas antes de qualquer exame sério das situações. E nesse complexo emocional que os distancia da realidade, dilatam desentendimentos com pretensas atitudes de salvadores improvisados que apenas acentuam a esterilidade do fanatismo. Longe de prestarem benefícios reais, constituem material neutralizante do movimento renovador. O Evangelho do Cristo, contudo, não institui cubículos de isolamento. Procura estabelecer, aliás, fontes de vida abundante em toda parte. Examinar com imparcialidade é buscar esclarecimento. Por que a condenação apressada ou a crítica destrutiva? Quando Paulo dirigiu a célebre recomendação aos Tessalonicenses, não se reportava apenas a livros e ciências da terra. Referia-se a tudo, incluindo os próprios impulsos da opinião popular, com alusão aos fenômenos máximos e mínimos do caminho vulgar. Em todas as ocorrências dos povos e das personalidades, em todos os fatos e realizações humanas, o aprendiz fiel da Boa Nova deve analisar tudo e reter o bem. Por que te afastares do trabalho e da luta em comum? Por que desencorajar os que cooperam na lide purificadora com o teu impensado desdém? Se te sentes unido ao Cristo, lembra-te de que o Senhor a ninguém abandona, nem mesmo os seres aparentemente venenosos do chão. A palavra desdenhar, ela significa exatamente isso, é você tentar desfazer alguém ou alguma coisa que alguém está tentando construir. E esse texto não poderia ser mais oportuno. Ele não poderia ser mais oportuno ao momento em que nós estamos vivendo. E por que isso? Porque na realidade nós estamos vivendo um momento que nós não tentamos construir alguma coisa em que nós acreditamos. Nós estamos desdenhando o outro. E isso você vê que quando existe essa política, essa prática, ela tende a desestabilizar, a perturbar tudo. Não existe o seio de uma família que não tenha havido uma discussão e tenha gerado mal-estar. Por quê? Exatamente por isso. Eu não estou tentando mostrar e examinar e apontar alguma coisa que aquele que eu acredito está fazendo bem. Eu estou tentando desdenhar o que o outro está fazendo. E aí é isso que a gente encontra. Então, tudo acho que tem tempo de a gente reexaminar, né? Tem tempo de a gente repensar. E principalmente uma coisa básica: defenda aquilo que você está tentando construir, mas apague, elimine a tentação de querer desdenhar o que o outro está fazendo. É fantástico esse texto mesmo. Eu faria só uma ressalva aqui, né? Realmente desdenhar, né, algo que a gente tem que tomar cuidado de não fazer. Só que nós não podemos misturar com debate político. No debate político, você tem que caracterizar a fala no debate político. Então, assim, quando vem uma fala torta, cheia de coisas mal explicadas, eu acho que pontuar teoricamente de onde vem aquela origem daquele texto não é desdenhar, desde que você reconstrua com outros argumentos depois. Então a gente não pode misturar o comentário da convivência humana, que ele está chamando aqui, no caso, o Emmanuel, né, nessa vida humana, com outras atividades, né? A gente tem que fazer essas divisões aí. Primeira coisa importante de tudo isso. Porque tem muita gente com discursos bonitos, mas com falas tortas. Então, nós já temos desde a Grécia Antiga os sofistas, que eram os melhores discursadores que tinham lá, que tinham falas maravilhosas, mas cheio de falsidades na sua fala. A gente tem que entender que muita gente tem segundas intenções nas suas falas, e isso a gente tem que ficar muito atento também, para não ficar acreditando em tudo que se fala, vindo de quem seja que venha. Agora, quando ele fala, não desdenhas, mas ele fala, examinai tudo e retende o bem, que está lá na carta de Paulo, aí eu acho importante, porque nesse momento que nós estamos passando, onde a comunicação dos candidatos vira só fake news, né? É só notícias falsas, um falando mal do outro, sem... A campanha não é dos bens de construção, é campanha de desdenhar mesmo, é campanha de desfazer o outro. Então, isso não é uma campanha, né? Isso é um ataque sem sentido, porque eu, em vez de falar o que eu posso fazer de bem, eu falo o que o outro vai fazer de mal. Então, eu não sei aonde vai chegar isso, porque eu tinha um chefe que ele falava, pro mal não tem limite, né? Então, aquilo vai numa construção até explodir tudo. E nós, que vivemos num regime democrático, e eu gosto dessa ideia da gente ainda permanecer no regime democrático, nós temos que tomar cuidado que o debate não deve ser justamente esse de desdenhar o outro, deve ser de informar o que você pode fazer de melhor, né? E isso, infelizmente, a gente tem encontrado, como o Luiz falou, hoje com o WhatsApp está sendo uma ferramenta maligna para as eleições, né? Porque ele, em vez de informar, ele desinforma. A pessoa coloca textos e vídeos que não tem fonte, que não tem origem, que não tem contexto. Aí o outro pega uma coisa daqui, acrescenta uma palavra ali e vai ficando uma... E encaminha, né? E vai ficando uma corrente de desinformação e não de informação. Nós hoje também temos um problema que nossos meios de notícia estão em cima do muro, né? Então eles não se posicionam. Buscando interesses, né? Diferente quando a gente vê em muitos países europeus que existem jornais de esquerda, jornais de direita e jornais de centro. Programas de televisão de direita, de esquerda e de centro. Então, você vai escutar a fonte daquilo que você te agrada. Está interessado em aprender. Está interessado em aprender. Agora, quando você vê um noticiário que você não sabe qual é o interesse deles, ou melhor, eu acredito que só tem o interesse de ganhar dinheiro, então eu fico em cima do muro, porque quem ganhar, eu estou na crista da onda, né? Ah, eu já apontava isso, tá vendo? Mas ele já apontava para o outro também, tá vendo também? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado em buscar fontes reais de informação. Fontes reais de informação a gente vai encontrar em livros, né? Em livros publicados, que tenha origem, editora, autor, né? Então, esse examinar tudo para reter o bem. O Luiz mesmo conta uma história da moça que chegou lá no centro, falando, você viu que o espiritismo pensa disso? Lembra, Luiz? Aí a moça, ele fala assim, não sei, na onde você tirou isso? Não, tá na revista da FEB. Fala, então traga a revista para mim. Aí ela traz a revista uma semana depois, tá aqui, ó. Mas qual a matéria que é? Não sei, foi minha amiga que leu e falou que tá aí. Quer dizer, olha só, a amiga falou que leu, que tá ali, ela não procurou ler. E ela passa a divulgar que é o espiritismo que pensa daquela forma. Olha que coisa mais negativa pro espiritismo, né? Previdente, né? E o espiritismo, ele parte de um princípio da generalidade concordante. Então não é porque um falou. Quantos mais falam daquela forma? Um falou, não serve para o espiritismo, não pode incorporar o espiritismo. É generalidade concordante, é muitos falando a mesma coisa. Aí sim, examinar e tudo e retendo o bem. É um dos objetivos de trazer esses três livros no começo do programa é despertar em nós o interesse por algumas qualidades, algumas virtudes que com certeza nos faltam. Quando a gente lê aquela primeira parte ali do livro Consolador, o que me chamou a atenção foi a indulgência. E ao longo da nossa história, a gente percebe que tem muito pouca indulgência nas atitudes humanas, e podemos falar de nós mesmos, né? Não dos outros, mas a gente percebe isso na história. E a gente não tem indulgência porque certamente a nossa vaidade, o nosso orgulho é muito grande. No livro seguinte, o Emmanuel destaca a boa vontade. Então, se você conseguir unir a indulgência com a boa vontade, o caminho começa a ser pintado, começa a ser visto, começa a ser sentido. E quando você vê o livro Vinha de Luz, ele fecha o assunto dizendo o seguinte: há companheiros excessivamente preocupados com a extensão dos erros alheios. Quer dizer, vai contra a indulgência. Então, esse deve ser o caminho que devemos, em todos os momentos, não apenas agir, mas também pensar assim. Examinar e reter o bem. Exatamente. E lá na frente, no livro da Terezinha, vai falar do poder do pensamento de Jesus, que são perguntas que eu gostaria de fazer. E eu pergunto a você, Luiz, como a gente se exercita em ser mais indulgente com as pessoas? O grande problema que nós atravessamos é a massa de manobra. Então, o que acontece? Existem aquelas criaturas que são formadores de opinião e existem aquelas massas que elas seguem que nem manada. Então, o grande ponto, eu acho, que nessa história toda é que nós estamos diante de um povo inculto, um povo que não se debruça sobre os fatos e examina, né? E se desenvolveu essa coisa de torpedear e desfazer o que o outro faz, né? Então, isso tudo. Que os candidatos estejam nesse ponto, problema deles. A responsabilidade deles com a pátria é uma. A nossa é de escolher um dos dois. Agora, nós não podemos entrar na mesma. Sim. Entendeu? Exatamente. Esse é o ponto-chave. Que eles estejam, não resta dúvida nenhuma, nós entendemos tudo, observamos as tendências. Agora, nós não podemos entrar nessa. Entendeu? Nós não podemos participar disso, porque é isso que está se instalando nos grupos, nas famílias, está se instalando a confusão. Entende? Porque está realmente um metralhar. Muito bem, meus amigos. Então, que fique a lição da indulgência, da boa vontade e do perdão. 10:04, então estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E estamos na intervenção dos demônios nas modernas manifestações. E hoje o tema é o item 13. Dá para a gente andar mais rápido, mas eu achei interessante a gente falar sobre a linguagem dos espíritos, que de alguma forma está também relacionada à indulgência, à boa vontade e ao perdão. Então, todos nós que frequentamos a doutrina espírita que estamos diante das manifestações mediúnicas e comparecem espíritos das mais variadas classificações, dos mais variados conhecimentos, das mais variadas experiências, um dos meios que temos para avaliar esses espíritos é a linguagem que eles manifestam, seja na psicofonia, seja na psicografia. Aqui o Kardec, ele faz referência àquelas comunicações do século XIX, em que a igreja criticava dizendo que aquilo era o demônio. Ele aproveita e ele dá uma aula dizendo, através da linguagem você consegue perceber de onde vem esse espírito. E isso pode se aplicar no nosso dia a dia, nos centros espíritas, na rua, na sociedade, dentro do lar. Então eu vou ler um pouquinho aqui desse capítulo, passa a palavra a Alain Luiz, Luiz Alain, e depois eu destaco o que eu achei interessante na linguagem dos espíritos. Eu passo a leitura do item 13 do capítulo 10 da primeira parte. Escreve Kardec: a categoria do espírito se reconhece por sua linguagem. Os verdadeiramente bons e superiores têm-na sempre digna, nobre, lógica, imune de qualquer contradição. Ressumbra sabedoria, modéstia, benevolência e a mais pura moral. Além disso, é concisa, clara, sem redundâncias inúteis, enquanto que os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, é que suprem a vacuidade das ideias com abundância de frases. Todo pensamento implicitamente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, qualquer sinal de malevolência, de presunção ou de arrogância, são indícios incontestáveis da inferioridade de um espírito. Então, antes da gente avançar, gostaria, Luiz Alain Luiz, falar sobre essa caracterização da linguagem dos espíritos e a linguagem humana. Olha, você observa aí que essa expressão, ela define um espírito elevado, né? E você, de novo, eu vou voltar ao mesmo assunto, você vê que um espírito elevado, no nosso estado atual de coisas, ele não vinga. Por quê? Porque ele vai manter o seu padrão e vai ficar fora. Porque a regra, né, e os mecanismos são os mais sujos possíveis. É? Então, como é que Jesus fez? Jesus sempre foi cercado daqueles fariseus, daqueles sacerdotes que ficavam fazendo perguntinha para maliciosa, cercar, né? Maliciosas. Ele sempre respondeu com sabedoria, mas nunca com grosseria. Então, quando você entra num campo onde dois contendores estão se utilizando de mecanismos de grosseria e para derrubar, você chega à conclusão que realmente você não tem ali nenhum espírito sábio, nenhum espírito com qualidade, né? Ou seja, num nível que possa se expressar. Então, nós estamos num ponto onde nós não sabemos discernir, porque nós estamos acostumados com isso. Nós nos fomos habituados com esse tipo de coisa. Quem dá mais ou quem faz mais força consegue uma massa de manobra muito grande. Então, por isso que toda nação, ela, quando quer crescer, quando ela quer evoluir, ela investe na educação. Porque quando você investe na educação do povo, sem sombra de dúvida, vai ficar muito mais difícil para manobrar. E o que você repara até hoje no nosso país? Praticamente todos os governantes que nos governaram tiveram muito pouco cuidado com a educação. Então, nós estamos no estágio em que estamos exatamente porque até hoje nós fomos mal governados. Alain, qual a importância da linguagem nesse contexto? Nossa, Geraldo, a linguagem, para você ter uma ideia, é assim, ó, hoje existem disciplinas, né? Nós temos hoje a semiótica, por exemplo, que ela vai estudar não só a linguagem das palavras, como a linguagem corporal, a linguagem ótica, né? Estuda todos os campos de interação para você poder ir mais fundo, né, nessa área de entendimento. A preocupação com as palavras, né, a preocupação com o que está por trás de cada palavra, o sentido de cada palavra, a gente tem que realmente, o que o Luiz falou é muito verdadeiro. A falta de busca do conhecimento, a falta de hábito do estudo, né? Porque é hábito, né? Ninguém começa, salvo algumas exceções geniais, eu li um tratado agora de não sei o quê. Não, não é assim. Você vai começar lendo um gibizinho lá na infância, depois vai ler um romancezinho Água com Açúcar, vai ler leituras da sua preferência daquele momento. Aí vai chegando uma hora que você vai pegando o hábito da leitura. Hábito que deve ser desenvolvido realmente por muito tempo. Você não pode querer chegar e pegar um livro como esse do Céu e Inferno e fazer a leitura dele e extrair toda a essência dele. Não tem jeito. Então, as palavras é uma sutileza. O uso das palavras é uma sutileza, mas é uma sutileza que destrói. Por exemplo, nós temos hoje várias obras ditas espíritas, mas de fundo espírita, mas na realidade espiritualistas, sendo vendidas nas livrarias espíritas e não espiritualistas, sendo vendidas em departamentos de outras livrarias espíritas e não espiritualistas, sendo divulgado no meio espírita, que são espiritualistas, que fazem um sensacionalismo. Então a gente poderia fazer uma lista enorme aqui de autores, né? A gente, Alain, eu vou me permitir generalizar. Eu não tenho o nome de uma editora espírita que publique essencialmente textos espíritas. Então, é boa esse seu comentário, Luiz, porque realmente hoje fica cada vez mais difícil, porque as editoras, para se manter, elas precisam vender. É isso aí. E para elas venderem, elas têm que buscar o sensacionalismo. E o sensacionalismo não está no espiritismo sério. O espiritismo sério não é sensacionalista, ele é pé no chão. E, peraí, vamos ver. Não, mas é assim mesmo? É generalidade concordante? É ponto de vista isolado? Então, esse bom senso nós não vamos encontrar numa editora que depende daquilo para viver. Por exemplo, enquanto a FEB era uma editora que tinha o seu parque gráfico e não dependia daqueles recursos para viver, o livro espírita era mais barato. E tinha uma gama de clássicos, de livros publicados fantástico para estudo. Agora, hoje em dia, a FEB não tem mais parque gráfico, ela terceiriza a edição do livro. Eu nem sei como que ela faz a própria editoração do livro, não sei quem que são os leitores das obras que elas publicam. Então eu já não sei pôr a mão no fogo, não consigo pela FEB, não consigo. Como eu não consigo por nenhuma outra editora, como o Luiz bem falou. Então, com esse sentido, há pouco tempo agora nós descobrimos que a Gênese traduzida no Brasil até agora há pouco tempo era fruto de uma tradução de uma obra editada pelo editor do Kardec, não por Kardec. Alterada. Foi distorcida. E agora ela está sendo mudada. Corrigida. Eu até quero comprar uma aí, não comprei ainda, da nova, para poder fazer essa ponte dos dois. Não tive tempo ainda de fazer isso. Então, as palavras são muito sérias. Eu sugiro o seguinte para todo leitor, espírito de todo leitor que está nos ouvindo. Não leia numa fonte só. Veja quem é o tradutor, veja quem é a editora, leia de mais uma fonte. Se for uma informação isolada, você não precisa descartar, mas deixa no banho-maria, espera um outro momento, vivencia aquilo que já é de generalidade concordante. O resto, novidade, não precisa se apartar da novidade, mas como eu falei, deixa um pouco de lado, não tenha tanta urgência, porque tem muita coisa já da generalidade concordante que a gente pode vivenciar. A palavra é um mecanismo, é uma condição, é uma qualidade que nós temos, que eu tenho o entendimento que ainda não conseguimos compreender exatamente a grandeza da palavra. Por isso que nós a utilizamos mal. No meu entender, na minha leitura, a palavra... E os espíritos repetem isso, né, Geraldo? Constantemente. Né? Nós não temos palavras para designar todos os pensamentos que nós temos. A palavra é a materialização do pensamento. Aquilo que você pensa, você materializa em som. E isso é uma coisa muito importante. Por isso que o Kardec dá esse destaque, com o objetivo, não só nas reuniões mediúnicas, mas também no dia a dia. E você percebe que o texto nos leva a uma condição que eu sempre defino, sempre lembro como a consciência crítica. Ele faz você, ao ouvir um discurso, ao ler um texto, que você tenha aquela consciência crítica. Eu fiz aqui um resumo das características dos bons espíritos e dos espíritos mal intencionados. Foi o que o Kardec falou, mas dando destaque, que o espírito bom e superior, ele tem uma linguagem digna. Eu até mandei para você, me confundir a mensagem do Divaldo, e hoje eu ouvi duas vezes aquela mensagem, e é uma mensagem interessante, que tem alguns aspectos muito bons, e ali, se você ouvir o texto, ou então um texto do Chico Xavier, ou de outros grandes autores, a linguagem é digna, a linguagem é nobre, ela é lógica e imune de qualquer contradição. Ressumbra é como se fosse gota a gota, aos poucos, né? Ressumbra sabedoria, modéstia. Isso é o que caracteriza o espírito do bom, do bem. Enquanto que os espíritos inferiores, em geral, por falta de conteúdo, eles tentam suprir isso com abundância de palavras. Geraldo, é o mais grave que nós estamos passando, e eu acho que pouca gente está percebendo. Você lê todos esses clássicos do espiritismo, eles são ricos em palavras, em vocabulário. Sim. E hoje... já não foi de 2, nem de 3, nem de 10 que eu já ouvi críticas de que as obras clássicas, elas são rebuscadas. Quer dizer, hoje a preguiça está fazendo com que a gente reduza o vocabulário em vez de ampliar o conhecimento. E aí o que acontece? As obras ricas, elas vão ter que se empobrecer para se adaptar ao inferior. Perfeito. E aí eu vou perguntar ao Alain, por que que o Kardec fala isso, Alain? Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes, visando instruir-nos. É a essência, né? A preocupação de um espírito superior é a essência. Eu achei aqui até um pessoal aqui que é um PowerPoint agora do pessoal comentando esse capítulo. E ele faz um paralelo bacana, ele fala assim, ó, reconhece a categoria do espírito pela sua linguagem. Então ele compara espírito superior, espírito inferior. Então são algumas palavrinhas, olha só. A do espírito superior, e eu vou falar do inferior primeiro. Ele é prolixa, quer dizer, fala sem dizer nada. É ilógica, não tem um raciocínio assim que você consiga entender, não tem começo, meio e fim. Pensamentos falsos, quer dizer, tem muitas ideias inseridas da cabeçona dele. Uma vez um desses autores, falando sobre um livro dele, só para vocês terem uma ideia, solta que a moto foi inventada num brau. Aí eu levantei a mão e perguntei assim, mas da onde você tirou isso? Não, numa conversa com outro perturbado autor, eu não vou aqui citar nome, nós chegamos à conclusão que só pode ser. Eu falei, então olha como que você pode dar uma informação desse tipo. Então isso é um pensamento falso. Conselhos ridículos. Grosseria. Por quê? Porque usa palavreado chulo, pesado, grosseria. Trivial. Não sai, o Luiz acabou de falar, não sai dessa linguagem coloquial. É. Presunçosa, porque sempre é grandiosa, ou porque o mundo vai acabar, é sensacionalista. E arrogante. Agora olha o espírito superior. Deixei de propósito em segundo plano. Ela é digna, ela quer construir o bem, ela é nobre, ela é lógica, sem contradições, tem sabedoria, tem modéstia, não tem necessidade nenhuma além disso, benevolência, tem moral, é concisa, sem palavras inúteis e clara. Então, minha gente, não precisa ir muito longe. Você começou a ler um texto e começou a perceber que aquilo não vai chegar a lugar nenhum, para de ler o texto. Mesmo porque, eu acho que, nós não sei se nós falamos hoje, Geraldo, eu vou aproveitar esse gancho e vou reforçar. Leia as obras básicas da codificação. Leia a revista Espírita de Allan Kardec. Depois que você lê isso, aí você se aventura em outras coisas. Mas não é só ler de passar o olho, é ler de entender. Porque isso vai formar o seu entendimento, né? E leitura você possa... de autores clássicos, né? Autores clássicos. Nós temos aí Leon Denis. E você vê Gabriel a gravidade. Esses títulos estão deixando de ser publicados. Porque não vendem. Eu fui na livraria. Então é aquela coisa, você não pode publicar coisa boa porque não vende, então publica coisa ruim porque vende. Não, e daí tem uns perturbados de plantão que quer pegar essas obras antigas e traduzir para uma linguagem moderna. Não pode, é crime. Vai perder a essência da comunicação. É um absurdo. Manda a escola ampliar o seu, seu ensino. E dando sequência nesse raciocínio que ele coloca aqui nas reuniões espíritas mediúnicas, o Kardec diz: as manifestações físicas ou puramente materiais competem mais comumente aos espíritos inferiores, vulgarmente designados por espíritos batedores. Por quê, Luiz? Porque é que nem o arquiteto e o pedreiro. Né? O arquiteto, ele bola a construção, né? ele idealiza. Agora, sentar o tijolo é para o pedreiro. Entendeu? Quer dizer, então a força física, a parte material, é feita por aquele que tem menos condições de pensar, de raciocinar, de idealizar. Então tudo é na natureza é nessa base. Quanto mais você vai se aprimorando com relação ao intelecto, as partes materiais vão sendo feitas por aqueles que ainda não se aprimoraram. Qual é o grande problema das grandes nações? Não tem mais mão de obra para fazer o básico. Por isso que estão levando para lá essas migrações de países subdesenvolvidos. Para suprir a falta. Para suprir a falta daquilo que os grandes não querem fazer. Alan? E dando sequência, o Kardec, para a gente poder finalizar, ele fala o seguinte: qual é o homem de boa fé que pode lobrigar nestes preceitos atribuições incompatíveis com os espíritos elevados? Não. O espiritismo não confunde os espíritos, antes, pelo contrário, distingue-os. A igreja, sim, atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos, ao passo que o espiritismo afirma e confirma, baseado na observação dos fatos, que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, tendo muito limitados o seu horizonte moral e perspicácia de feição a terem das coisas uma ideia muito vez falsa e incompleta, incapaz de resolver certas questões e, consequentemente, de fazer tudo quanto se atribui aos demônios. Porque, na época, a igreja dizia que toda comunicação mediúnica era produto ou influência do demônio. E por isso que o Kardec faz essa distinção. Como é que pode ser do demônio se a linguagem é elegante, é lógica, leva ao bem, induz a quem ouve a fazer a caridade? Então ele começa a destacar e começa a mostrar as contradições daquilo que foi falado naquela época. Você já reparou que isso aí é desdém, né? Desdém. Desdém. Quer dizer, a igreja desdenhava aquilo que ela não conseguia produzir. É? Em vez de a igreja, Roma e o Evangelho, aderir, abraçar, aperfeiçoar, desenvolver, ela rejeitou. E depois, quando continuaram a fazer fora da igreja, porque aí não tem mais salvação, ela então demonizou. E uma coisa interessante é assim: tudo na vida evolui. Nós temos que crescer junto com a ciência, com todas as informações. E você não pode ficar estacionado em alguns conceitos e morrer naquele conceito. O conceito existe hoje, é verdade hoje. Se for necessário e tudo mostrar as evidências a ponto, você vai melhorando esses conceitos e ampliando esses conceitos. O problema é que a igreja, ela congelou esses conceitos e se agarrou a esses conceitos, e ela foi se perdendo e se acanhando com o tempo. Por isso que ela fala que a igreja atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos. Hoje essa tese está totalmente superada. Até queria Alain Luiz falar. Ô Geraldo, o que aconteceu com a igreja perante a ciência? Imagina que o Papa, poucos anos atrás, pediu perdão porque contrariaram lá o Galileu. Então, quer dizer, é um absurdo. E aí, o que acontece? Quando você abraça o absurdo, o ser humano vai evoluindo e começa a aliá-lo à burrice, a tudo, uma série de coisas. Então, a igreja perdeu adeptos e perdeu seguidores por seu atraso. Quer dizer, ela permaneceu numa burrice no sentido de manter exatamente esse poder. Não, eu queria, Alan, até fazer a pergunta assim. Tudo isso para finalizar nessa pergunta, que acho que vai encerrar o tema. Com todo o avanço que temos hoje em vários níveis da ciência e também na filosofia, nos estudos, cabe ainda a figura do demônio que a igreja ainda divulga? Não, a figura, para nós que somos lúcidos, não cabe. Mas acontece que tudo que não se conhece se teme. Então, é natural eu achar a figura do demônio fora de mim, porque eu consigo justificar aquilo que eu não consigo controlar nos meus atos. Então, aquilo que eu não controlo em mim, eu falo, mas isso foi tentação do diabo. Culpa do demônio. Você se desculpou ali, né? É lógico. Então, assim, é muito mais difícil eu acreditar numa doutrina. Ele foi indulgente para com ele. É, exatamente. É muito mais difícil ele acreditar, ele se dedicar a não errar, do que colocar o erro na ação de alguém externo, diabolicamente. Ah, eu fiz isso por causa daquilo. Claro, eu fui. Isso aí quer ver, chega muita gente no centro espírita assim. Eu fui... Não é amaldiçoada a palavra, eu tô com encosto. Eu tô com encosto. Fizeram um trabalho contra mim. Isso, fizeram um trabalho contra mim. Mas, como assim? Primeiro que, como que você sabe que fizeram trabalho? Ah, só pode ser, né? Não, só pode ser. Mas por que só pode ser? Não, porque eu não tô indo bem. Mas você não tá indo bem por causa dos outros? É isso aí. Você não tá indo bem por causa de você, você tá indo bem, não tá indo bem por causa dos outros? Aí quando você chega no centro e fala pro cara assim, ó, mas presta atenção. Se isso aconteceu, e vamos falar que isso aconteceu, só para não tirar da cabeça do cara que pode ter ou não acontecido, só vai acontecer de fato com você se você permitir. O seu coração aceitou. Então, não aceite e acabou o seu problema. Agora, é muito fácil, é muito mais... Por exemplo, olha, hoje tem muita gente falando que a culpa dos problemas do Brasil... é a corrupção na política. É ruim isso? É ruim isso. Mas a corrupção é institucionalizada no país desde a colonização. E está no coração de cada um. Sim. Olha só, eu cheguei num cliente meu. E esse meu cliente falando que está criando um outro CNPJ para pagar menos imposto. E ele... querendo defender algum combate contra a corrupção. Falei para ele assim, peraí, você está sendo incoerente, meu querido. Né? Eu estou resumindo a história aqui para não entrar nas... Você está sendo incoerente. Você está querendo que a corrupção não aconteça lá, mas no seu... aqui com você pode. Cadê a coerência? Por exemplo, falar dirigindo no telefone, não pode. É ilegal. Aí pode. Quando é... Ah, não, mas é aqui meu caso... Meu caso é excepcional. É urgente. É urgente, eu preciso. Mas o outro não precisa. Então a gente tem que combater esse mal dentro de nós sem colocar a culpa no mal fora. Mudar nosso comportamento sem esperar alguém. Porque sabe o que é o problema? O problema é de quem acredita nesse mal exterior também acredita que existe um Deus salvador. Então é assim, é a briga do super-herói e do bandido. Então existe o inimigo e existe o salvador. Então eu, quando estou do lado do salvador, ele me protege do inimigo. Só que ponha isso dentro da sua consciência. O salvador da sua consciência é você mesmo e o inimigo da sua consciência é você mesmo. E o interessante é que a ideia parece uma ideia medieval, né? De guerra, né? Ele saindo com o escudo, claro, e protegendo, né? Mas é da onde vem. Da onde a raiz é essa. Por que o judeu não aceitou Jesus? Jesus veio mostrar isso. E ele não. Ele fala assim, não, existe um mal. Um mal. E ele está falando que o mal está dentro de mim? Imagine, ele está errado. Então, tomar consciência. Então, por isso, a existência desse mal, ela ainda vai durar muito, Geraldo, na cabeça de muita gente. Porque nós temos... Isso aí satisfaz muita gente. E aí não é nível ainda, intelectual. Então esse demônio ainda é a bengala de muita gente. Mas, Geraldo... É a desculpa de muita gente para fazer o que quiser. Eu já contei essa história umas 10, 20 vezes no programa. Eu estava falando a respeito... Lá em Santa Bárbara, a gente estava falando da não existência do inferno. Um crente me ligou, um senhor que era ouvinte nosso. E aí, então, ele no telefone disse assim para mim, não fala essas coisas no rádio, não. Aí eu disse assim, mas por quê? Ele assim, não, porque depois as pessoas vão perder o medo. Não, mas é muito sério. Isso é gravíssimo. É até engraçado escutar um negócio desse, mas é a base. É a base. E é interessante, Alan, você tem uma filha. O que você ensina a sua filha a ter essa consciência, tentar se melhorar? Até porque tem muita gente que está nos ouvindo que tem filhos menores ou netos. E o que você deve dizer a essas... Como educar essas crianças a ter essa consciência crítica? A desenvolver o conhecimento dela. Então, por exemplo, a minha filha de 14 anos já deve ter lido uns 250 livros, pelo menos. Porque na estante do quarto dela deve ter uns 200 que ela leu todos. Mais alguns outros que ela leu que não está lá. Então eu estou chutando aqui uns 250 livros. Com 14 anos, quantos adultos leram 250 livros... Não leram? Muito poucos. Então, quando ela vem para mim, ela vem assim, pai... O que é isso? Eu, sabendo a resposta, eu falo assim, não sei. Vamos procurar saber? Ah, vamos, pai. Vamos no dicionário ver o que significa essa palavra. Então, ensina a usar. E eu estou ensinando ela a usar o dicionário no papel. Porque a coisa mais fácil hoje é buscar na internet. Mas quem escreveu na internet? Da onde vem esse dicionário? Então, o dicionário é no papel. Vamos lá, nós temos um dicionário que é até um monstro, mas ele fica em cima da mesa do escritório... Para poder abrir fácil, tá ali, não tem que pegar na parede, na prateleira, tá ali em cima da mesa. Então, ó, vamos ver, filha. Palavra, significado da palavra. Nossa, olha quanto significado tem. E em qual contexto que tá? Vamos ler a frase inteira agora? Você está ensinando ela a pensar. Pensar. Né? Eu sei, eu poderia já pegar e responder para ela, filha, é isso. Mas daí eu não ensinei ela a fazer aquele processo. Aí ela vai, pá. Aí esses dias, ela veio com um nome lá, que não vem ao caso aqui, que ela estava estudando na escola. E quando ela veio com aquele nome, né, eu falei para ela, não, filha, não é assim esse nome. O nome é assim. Pai, a minha professora falou. Eu falei, tá bom, qual palavra vale mais, da sua professora ou do seu pai? Veja só, eu não queria ser melhor do que a professora, eu só estou falando que são dois pontos de vista que ela respeita. Para fazer ela pensar. Qual que você vai respeitar, né? Aí ela falou, ela parou e sumiu. Dali a pouco ela voltou com uma pesquisa. Pai, sabe que esse nome pode ser falado e escrito de mais de 20 formas diferentes? Eu falei, ah, é? Puxa vida, mas quando eu estudava, que eu tinha sua idade, o nome era esse. Aí ela, então, e a professora defendeu esse, mas olha aqui, pai, eu achei um outro livro que fala igual você está falando. Então ela falou assim, e agora, né? Então isso vai aprendendo a pesquisar. Ótimo, não vai ficando engolindo coisa goela abaixo. Isso é um erro tremendo. E a gente adulto muitas vezes engole coisas prontas também. Eu só queria falar uma coisinha, aproveitando esse barco aqui que nós não podemos deixar passar. As pessoas, quando o filho chega na fase de 18 anos, começa a sair de casa, elas ficam apavoradas. Elas quase que querem ir junto por causa do medo das drogas, medo disso, medo daquilo. Muitas vezes vai, né? Exatamente. E aí o que acontece? O que elas fizeram dos 3 anos até os 18 anos? E é isso que a doutrina bate firme nesse ponto. Se nós não aproveitarmos a evangelização infantil, se nós não aproveitarmos o evangelho no lar para incutir a base, isso demora, Geraldo. Sim, é trabalhoso. Sim. Agora, se nós aproveitarmos esse período, nós durante 15 anos estamos fornecendo para os nossos filhos o conhecimento espírita. Nós estamos dando para eles a noção de moral. Então, com 18 anos, meu amigo, depois de você educar, solta. Porque ele vai saber decidir. A base ele já tem. É isso aí. Você não pode ficar ao lado dele, e agora, pai, o que eu faço? Entende? Você tem que preparar para ele decidir. E você se preparar como exato, pai também. Tranquilo. Né? Preparar para soltar. Para soltar. 10:34. Vamos lembrar da Netcom Brasil, uma agência digital especializada em desenvolver soluções para a sua empresa através da internet, preparada para criar e administrar sites. Sediada em Piracicaba e atende pelo telefone 3371-6915. Agora peço ao André que coloque a música de boa qualidade. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais larirurá. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus, na luz dos olhos teus, sem mais larirurá. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Com essa música interpretada por Chico Buarque, relembrando os clássicos da música popular brasileira, agora já estamos aptos a começar o nosso... Vinícius que estava cantando, Vinícius. Era o Chico Buarque. Olha... Não, Vinícius. Pela luz dos olhos teus, música maravilhosa. Eu fui traído pelo coração som achando... Coração apaixonado, só para escrever uma música dessa. Apaixonado até hoje. Tá muito bem, meus amigos. Estamos voltando aqui ao programa Visão Espírita. Vamos... começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo da coleção de livros da Terezinha Oliveira. Estamos no seu sexto volume, Estudos Espíritas do Evangelho, e a gente está no capítulo 22 sobre os feitos de Jesus, e hoje vamos abordar os fenômenos que Jesus efetuou. Quando a gente fala de fenômeno, é uma palavra ampla que nos faz entender uma ação, uma atitude, um movimento que tem impactado tanto física como mentalmente. É um fenômeno. E sob esse aspecto, as curas, todas as atitudes de Jesus merecem ser estudadas, merecem ser avaliadas, até porque é a nossa referência, é a nossa meta. E todos nós, como foi dito lá no começo do livro O Consolador, devemos exemplificar no dia a dia aquilo que aprendemos. E o exemplo é Jesus. Então não existe palavra, não existe elencar os deveres do espírita, a não ser aquele de você, no seu dia a dia, no seu lar, na rua, na sociedade, onde você frequenta, exemplificar as atitudes e a moral de Jesus Cristo. Então, baseado nisso, com essa pequena introdução, a gente está apto a começar a ler os fenômenos que Jesus efetuou. Eu vou fazer a leitura que a Terezinha faz nesse começo, é uma introdução, depois a gente entra para o detalhe do fenômeno. E a Terezinha explica assim: Jesus realizou muitos fenômenos admiráveis e dos tipos mais variados. Dois pontos: curas de enfermos físicos, afastamento de espíritos perturbadores, clarividência, telepatia, multiplicação de pães e peixes, levitação, transfiguração, profecias, etc. Realizou-os por ser um espírito altamente evoluído, que apresentava faculdades espirituais em elevado grau de desenvolvimento e sabia usar seu pensamento e vontade de modo superior. Seu perispírito permitia-lhe mais amplo exercício das faculdades espirituais, porque era formado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres e constituía um reservatório dos mais puros e ativos fluidos. A explicação espírita, demonstrando que os feitos de Jesus foram fenômenos naturais, não diminui a figura do mestre, nem desmerece a sua capacidade de ação, ao contrário, a confirma e exalta a qualidade dos fenômenos por eles produzidos. Kardec examinou de modo geral os chamados, abre aspas, milagres, fecha aspas, nos capítulos 13 e 14 da Gênesis e também os milagres do Evangelho no capítulo 15. Nos capítulos que se seguirão, abordaremos os diferentes fenômenos espíritas, né? E aí eu quero fazer um destaque desse pequeno texto da Terezinha, porque é comum no nosso dia a dia a gente falar sobre o pensamento, sobre a vontade, a gente fala sem precisar muito, sem se aprofundar no conceito, sem entender exatamente o significado daquilo, e isso é um assunto que eu me interesso, eu gosto de ler sobre o pensamento, sobre a vontade. E aqui a Terezinha faz um destaque, Allan, que ela fala assim, que Jesus realizou todos esses fenômenos porque ele era altamente evoluído e ele apresentava faculdades espirituais em elevado grau de desenvolvimento e sabia usar seu pensamento e vontade de modo superior. Allan, como usar o pensamento e a vontade de modo superior? Olha, existe um livrinho, eu falo livrinho porque ele é um livrinho... Sentido carinhoso, carinhoso, né? É um livrinho fácil de ler, de 30 capítulos curtos, que chama Pensamento e Vontade. Pensamento e Vida. Pensamento e Vida, que é do Emmanuel. Esse livrinho, Pensamento e Vida, ele vem com um contexto. Emmanuel fala para Chico, na época, que esses textos que estão ali escritos no livro, eles são passados em forma de informação para a gente antes da encarnação. É uma cartilha falada. É uma cartilha falada. E que ele estava ditando para relembrar a nós encarnados daquilo que nós recebemos de informação antes da encarnação. Isso. Por quê? Ele defende ali que o pensamento gera a vida que vivemos. Então, o pensamento é a fonte de tudo aquilo que nós passamos. Mesmo qualquer tipo de coisa na vida começa no pensamento. Ah, mas começa no pensamento o quê? Tudo começa no pensamento. O pensamento nos acompanha o espírito imortal. O pensamento, ele está nesse espírito imortal. A mente do espírito imortal tem tudo isso. É esse psiquismo dessa mente imortal que nós vamos evoluindo. Essa dinâmica do pensamento. Essa, né? Dinâmica de evoluir o pensamento. Agora, porque ela fala pensamento e vontade, eu confundi porque é um livro do Ernesto Bozano. Também muito bom. Ele é mais técnico, é um livro que você precisa ter mais habilidade de leitura, mais profundo. Mas é no mesmo sentido. Por isso que eu fiz a confusão com os títulos. A vontade, ela tem que ser sua. Eu não posso ficar... Tem que ser forte. Mas tem que ser forte. E como usar, né, bem o pensamento? Porque o pensamento... Eu vou dar um exemplo Ele é uma ação ativa, ele não é uma ação passiva, né? Eu vou mostrar como usar bem. O meu sogro, na semana passada, chegou em casa e ele não estava sentindo bem. Ele deitou, ele é muito religioso, ele deitou e fez uma prece. Na prece veio na cabeça dele: você está tendo um infarto, vá para o hospital. Ele levantou, calçou o sapato, porque estava na hora do almoço, só calçou o sapato, chegou na sala e falou: minha sogra, estou indo para o hospital, põe em corpo porque eu estou tendo um infarto. A minha sogra quase que teve um infarto nessa hora, né? Mas aí chamaram o vizinho, ela não deixou, ele ia dirigindo para lá. Porque ele não estava tendo nada grave naquele momento. Né? Ele falou, não, eu vou para lá, porque se eu tiver alguma coisa grave, eu tô. Aí o vizinho ainda se dispôs a levar, chegou lá, foi atendido, papapá, e foi e resolveu o problema. Agora, esse pensamento veio na cabeça dele à toa? Não. Veio, mas ele teve a vontade, a fé. Ele deu crédito àquela informação, à intuição, de ir ao médico. Porque muita gente viria na cabeça e não iria. Então, por isso que você tem que ter uma força de pensamento, mas você tem que ter a vontade de transformação. Então, vou reforçar o que o Alan estava falando. Eu vinha de Florianópolis para cá, na Serra de Curitiba, tinha duas faixas para subir e uma para descer. E tinha um caminhão na primeira faixa de subir. E eu vinha atrás e eu ia ultrapassar o caminhão. Mas não dava, era uma curva ascendente à direita. Não dava para ver o que vinha vendo. E aí eu tive esse pensamento. Você não está vendo. Melhor não. Melhor não. E eu segui. Eu cheguei, me enfiei atrás do caminhão. Só deu tempo de eu me enfiar atrás do caminhão. Vinham dois caminhões descendo, na contramão. Agora vamos imaginar isso que o Alan falou. A vontade foi imediata. Estou no escuro, é melhor ficar aqui. Agora vamos imaginar se eu sou desses piracicabano meio teimoso. Não, estou nos meus direitos, né? Estou nos meus direitos e segue em frente. Morri com razão, né? Não morreu com razão. É isso aí, morreu com razão. Né? Mas é isso aí, o pensamento sem a vontade não vale nada. Não vale nada. Agora, Luiz, ela dá um destaque aqui, eu gostaria que você fizesse uma explanação. O Luan abordou sobre saber usar o pensamento, que Jesus realizou isso porque o seu perispírito permitia-lhe mais amplo exercício das faculdades espirituais. Como funciona isso com Jesus e com nós aqui que somos... O André Luiz, numa das suas obras, ele nos diz que em função das nossas mazelas, todas elas são refletidas no nosso corpo espiritual. Ela diz assim, para você ter uma ideia, você num baile de smoking, o teu smoking, ele é todo cheio de remendos. Então você se imagina num baile de gala, você de smoking, e o smoking todo cheio de remendos. Por quê? Exatamente, o nosso corpo perispiritual, ele reflete as nossas imperfeições. Nossos sentimentos. Nossos sentimentos, tudo. Por isso a questão das doenças. As doenças nada mais são do que uma forma de expurgo das nossas mazelas registradas no nosso corpo perispiritual. Reflete um desequilíbrio. Um desequilíbrio, né? E a doença, ela pura, simplesmente, ela está, através da resignação perante a dor, ela está purificando esse corpo espiritual. O de Jesus era perfeito. Ele era puro. Você vê que ela, no texto inicial, ela diz que porque todo espírito que reencarna aqui, ele vai pegar no planeta a essência do seu corpo espiritual. Os fluidos que vão formar esse corpo espiritual é da essência do planeta. E a doutrina nos ensina que nós, de acordo com a nossa vibração, nós aspiramos dessa atmosfera os fluidos de acordo com a nossa densidade. Então, por exemplo, Jesus, o seu corpo espiritual era composto dos fluidos mais puros que existem na Terra. Entendeu? Então, com essa capacidade, por exemplo, você precisa dormir para se desdobrar. Jesus se desdobrava de uma forma natural, porque ele não tinha apego, vamos supor. Vínculos aqui. Vínculos sólidos desse corpo espiritual com o seu corpo material. Você vê aquela passagem que a hemorroíza toca nele? Ele diz assim, quem me tocou? E os discípulos, não, nós estamos no meio de uma multidão. Né? Isso aí é natural, todo mundo está te tocando. Ele diz assim, não, senti sair de mim virtude. Entendeu? Quer dizer, então o que, que acontece? Ele, com a sua sensibilidade e a sua, como é que se diz, propriedade sobre o corpo espiritual, ele sentia tudo isso acontecer. Ô Geraldo, e aí tem um ponto que é importante a gente salientar, que nós estamos falando de um espírito, governador espiritual do planeta, oriundo de um nível divino, de um nível puro, um espírito puro, e nós no nível de expiação e provas. Sim. Então, quer dizer, é difícil até para a gente imaginar eu o sei que é... o que é Jesus. É difícil. Agora, imagina só. No nível puro, ele só sabe fazer o bem. Ele não sabe mais, ele não tem mais... porque assim, ó, hoje no nível de expiação e provas, a gente não sabe só fazer o bem, a gente sabe fazer o mal também. E a gente tem que escolher. Eu vou fazer o bem ou vou fazer o mal? A gente ainda está nesse nível. A gente está nesse nível. Então, o ato do bem, né, porque a bondade verdadeiramente executada é aquela onde a mão direita não vê o que a mão esquerda faz. Ou seja, é uma bondade que é tão automática em você que você nem percebe que fez. Esse nível, para nós ainda, nesse nível de expiação e provas, é difícil de atingir. Então, nós fazemos ainda uma bondade mecânica. É uma bondade que ela ainda... Outra coisa, cheia de alarde, né? Cheia de alarde. Eu quero falar, olha o que eu fiz, né? Olha, eu ajudei lá... Vaidade. Então, eu estou nesse nível. Agora, imagina um espírito que é oriundo de um nível puro. Que a bondade é a manifestação natural. Ele nem tem outra maneira de agir. Vivendo entre nós... E aí consegue-se explicar o seguinte, o Luiz ele falou uma coisa muito interessante, né? Nós sabemos que o corpo perispiritual é um corpo físico, quintessenciado, formado pelos mesmos compostos que nós temos. Só que cada um, na sua evolução, absorve aquilo que lhe é peculiar. Então, é evidente que o perispírito de Jesus era de uma qualidade infinitamente superior à qualidade dos nossos espíritos. Uma vez, há muito tempo atrás, eu ouvi que o Emmanuel, que hoje para nós é uma referência, um espírito bondoso, guia espiritual do Chico Xavier, ele conviveu ao tempo de Cristo com Lívia, que foi a sua esposa, que ele teve dois filhos, o Marcos e a Flávia. E devido a esses vários fatos, hoje a Lívia estava num padrão espiritual muito além do dele. E que para o Emmanuel... poder conversar com a Lívia por alguns minutos, ele tinha que se preparar por mais de 10 dias para conversar por alguns minutos. Porque são perispíritos diferentes, não dá para ficar perto, não dá. E no próprio livro Nosso Lar, já falei isso várias vezes, o próprio André Luiz, ele quis entrar num determinado departamento, foi lhe avisado, André, você não vai conseguir entrar. Não é que é proibido, você não consegue entrar. Então, certamente deve ter alguma relação com o seu perispírito. Deixa eu só alertar uma coisa, porque tem muito misticismo, uma série de coisas, né? Existe um que diz que Jesus, pela sua pureza, teve que se preparar 1000 anos para reencarnar na Terra. Isso por é um amor achismo, de Deus, é um achismo, para, né? Você vê que, por exemplo, a doutrina espírita, como é repetido isso na doutrina espírita? O espiritismo não criou uma moral, não inventou nada. Ele segue a moral do Cristo. E o Emmanuel repete aí agora, Kardec repete, o cristianismo está a essência. O espiritismo só veio ressuscitar isso aí, reaver, relembrar essa essência. Então é muito importante isso aí. E aí Jesus, quando realizava esses fenômenos mediúnicos, a Terezinha dá um destaque aqui, que geralmente era para prestar benefício ao necessitado. Ou seja, tinha o objetivo do bem, fazer o bem, divulgar o bem. Ou então, como sinal da sua missão, que era também para despertar. Olha, observa, existem outras coisas. Desperta, olha, guarde isso, né? E para os israelitas, porque o israelita era muito preso às leis mosaicas, eles eram muito enrijecidos em suas crenças, né? E era um fenômeno transcendente para a época, porque eram sinais que Jesus trazia de lições e dele mesmo, né? E também fazia com um recurso natural necessário ao cumprimento de sua tarefa. Ele fazia o que era necessário fazer naquele momento e ponto. Ele podia ir mais, ele podia ir além, mas ele fazia aquilo porque era o suficiente. E só um exemplo, né? Aí tem vários que nós vamos abordar, que Jesus, ele prestava benefício aos necessitados. Isso foi uma percepção. Quando? Quando ele ressuscita o filho único da viúva em Naim. Jesus, movido por um sentimento divino, e naquele momento... agindo assim, ele tinha vários desdobramentos na ação. Ele despertava as pessoas, sensibilizava as pessoas, curava e ressuscitava. Ali estava embutido vários ensinamentos, não é, Luiz? É, e você veja que, por exemplo, muita gente hoje ainda desencarna, né, sobre essa questão desse estágio, que é onde as pessoas se encontram no estágio letárgico e depois acaba acordando depois de ser enterrada, né? E, naturalmente, Jesus não derrogou lei nenhuma. Ele ressuscitou aquela criança em função de o espírito ainda não ter se separado do desligado corpo. Desligado definitivamente, exatamente, né? Porque não existe forma de você querer remendar o laço que prende o espírito ao corpo. Se aquele laço não foi rompido totalmente, você pode refortalecê-lo. Mas você não remenda. Não tem esparadrapo que remenda essa situação. E ao Alan, como exemplo ainda de assistência, de benefícios necessitados, ele transforma a água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, atendendo a solicitação de sua mãe. E à saída de Jericó, cura um cego, atendendo aos seus rogos. Por que que Jesus fazia isso, Alan? Eu tenho uma passagem no livro Boa Nova, falando sobre a água e vinho, que eu gosto bastante, que Humberto de Campos fala assim, que ele queria comemorar no mundo, ele fala assim, olha, festejar a alegria com os homens, né? Ele começa num festejo a missão dele, né? E ele cura um homem, mas é interessante quando ele cura um dos cegos que ele cura, ele fala assim, o que eu desejo? Eu desejo ver. Tem certeza? Ele fala com outras palavras. Você tem certeza? Porque, às vezes, a gente quer deixar de ser cego. Mas depois que a gente está vendo, a gente não sabe o que ver. Então, não está preparado para ver. Às vezes, o mal que me acomete é o bem para mim. Nossa, isso aí. É o que vai salvar. É a maior bondade. Eu não diria que é às vezes, né? sim. Eu não gosto muito do discurso que o mal É um remédio. A vida boa é do outro mundo. Não, não acredito assim. Eu acho que não. Mas o acontecimento que eu vejo como mal na minha vida, muitas vezes é o bem maior que podia acontecer naquela hora. Sim. Quantas vezes, isso qualquer um de nós pode lembrar... Por exemplo, foi mandado embora de uma empresa, foi obrigado a sair de uma casa, enfim, aconteceram coisas que naquela hora que estava acontecendo, você fala assim, mas meu Deus. Mas ficou como ruim. Que coisa, como que eu vou fazer agora? Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Aí passa 2, 3 anos, aquele trabalho que você deixou de fazer abre porta para um outro muito melhor e daí você fala assim, nossa, então foi por isso que eu saí daquele, né? Ou você sai daquela casa e vai para uma casa muito melhor, com muito melhores condições. Então, assim, a gente tem que tomar uma atenção muito grande para a nossa vida, no autoconhecimento, para saber aqueles momentos do que você está passando. Né? Você tem que saber que cada momento daquele é um momento especial para você. O Jerônimo. Jerônimo, é um caso claro, né? E o Jerônimo tem uma passagem, só para a gente rir um pouquinho, né? Que ele com o Chico foram fazer palestra no mesmo lugar. Eles faziam muito palestra, chamavam os dois, né? Conjuntas, né? Você está falando desse Jerônimo? Sim. É. E daí ele não andava, ele não mexia, ele era tetraplégico. Então o pessoal levava ele numa maca, paravam ele meio apoiado assim para ele fazer a palestra, né? E daí ele falou pro Chico assim, Chico, interessante, né? Eu sou muito melhor do que você, né? Porque nós dois fizemos palestra, mas quem sai carregado sou eu. É isso mesmo. Muito interessante. Aqueles que não conhecem, né? Jerônimo é um tetraplégico, ele fazia palestra no centro falando sobre a bondade, sobre o amor, sobre a resignação. Muitas vezes nós temos a percepção de que o que acontece é um mal. Eu, ao longo da minha vida médica cirúrgica, centenas, milhares de situações, você faz um diagnóstico de um tumor no cólon. E você fala, indivíduo, eu vou ter que operar você, vou retirar metade do seu intestino. É a morte, né? Aí ele chora, entra aquele desespero natural, normal, é a reação quase que espontânea de 99,9% das pessoas. Mas é aquilo que vai salvar a vida dele. Vai deixar ele num estágio de compreensão e ele vai começar a rever posturas e atitudes. E ele melhora, Geraldo, melhora a qualidade de vida. Vamos falar um pouco de utilidade pública aqui, que é importante. Muita gente ainda hoje tem preconceito em fazer exames preventivos. Mas não é verdade, Geraldo? É que todo dia, né? Muito preconceito com isso. O que acontece? Olha o nome do exame. Exame preventivo. Ele previne males maiores. Então, quando você, por exemplo, fez um exame, é uma colonoscopia que detecta, sim, isso, né? Detectou que tem lá um tumor, lá, e tem que tirar. Se não tivesse acontecido isso, você morria antes da hora, porque, exatamente, você não fez o exame. Então, o exame que detectou, e se está falando que vai tirar, é porque tem chance de vida sem aquilo. Claro. Não vai, não é? Se for, senão, o médico mesmo já fala assim, olha, meu amigo, é inoperável. E tudo no começo é mais fácil, né? Depois que a coisa anda, fica mais difícil. Aliás, nós tivemos o desencarne, né, há poucos dias atrás, de um grande amigo nosso. Ele era lá do Missionário da Luz, de São Pedro, Francisco Eloy, que ele justamente descobriu um câncer que já não dava nem para mais operar. Na fase avançada, né? Na fase avançada. E é exatamente isso. Quando a gente previne, a gente consegue resolver a questão. Vocês estão percebendo que o programa está terminando? É isso que eu ia falar. É não, porque essa rádio é nossa. É que assim, nós vamos terminar assunto, a hora que a gente quiser. O assunto é tão gostoso que você às vezes... Rádio é nossa, mas se a gente decidir... A gente não vai ser advertido. Não parar até amanhã, a gente pode continuar. São 11 horas e 1 minuto, quase 2 minutos. Últimas palavras do Luiz. Um grande abraço a todos os nossos amigos e graças a Deus eu tive a oportunidade, mais isso uma vez. É uma oportunidade de mais uma vez fazer esse programa Visão Espírita. Que Jesus nos abençoe a todos. Últimas palavras do Alan. Eu só posso agradecer também a oportunidade de conviver com vocês, de estar podendo aqui trocar essas ideias. Tivemos aqui ao longo do programa em torno de 35 ouvintes. Todos estão aí ganhando o nosso abraço nessa hora por estar conosco. E peço mais uma vez, compartilhe, divulgue para os seus amigos a nossa rádio. Ajude a divulgar o nosso trabalho. André, muito obrigado de coração, o seu carinho aí, o seu trabalho, a sua competência. E foi muito bom estar com você que está nos ouvindo. É a maneira de nos entrarmos em contato pelas asas do pensamento. Agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir programa Visão Espírita. Fique agora com a programação da União Rádio Web, semeando as sementes do amor.